Nós, serão número 4 em aproximação, descendo para o 050. Ok, estou descendo para o 050, reduzindo 2309, 5729. Guardião 02. Tá, 10, mantenha a reta até cruzar 2 no pé da terceira milha após curva direita. Subida da El, Leda após Leda, direto à posição Eudes. Controle 120, décima 8. Na torre 198, décima 6, aciona o código 50, 16. Paulo 6321, puxa estacionamento no lado. Guardião 02, é Piatan, sistema retorno para pouso do pátio do Brasil. Pedro Forte, 20 milhas, é a colapista no 7, curva à esquerda. Cruzamento do aeródromo na sequência da torre 118.6. Controle 120, décima 8, acione 01 no meio, bravo, filho. Pátio 4, 2 no FB, está presente, 2.18.6, fumaça frequência Vitor, 1.015 no altímetro, até a volta, bravo, filho. Informe sobre o visado no localizador. Vou reportar no LF, tá 3192. Paulo Oxané 6327 para o táxi, POB 83, autonomia 2 horas e 50, até lá na Caju. 83250 Caju, táxi à direita. Via Índia, quando espera no 0, turno no 8, décimo meia, altímetro no 0, no 5, ou viagem, 6327. Ok, à direita, ponto de espera 18.6, com 1.015, chave 6327. Meia dúvida para 210. Reduzindo para 210.5626. Final para o Braé, Guardião 02. Avistado, chame o solo controlado, 160 graus, 07 graus, Guardião 02. Eu vou voltar para o outro lado. Não, solos 39, frequência livre. Oi, Salvador, boa tarde, o chalé 6327, pode estar pronto. Oi, Salvador, boa tarde, é o passageiro 2230, informação Victor. Passarinho 2231, boa tarde, identifique, desse mantém 060, chegada à Mário. 060 na Mário, 2231. Autoriza, dona? Para o sequenciamento, deverá manter a chegada à Mário. Passarinho 2231, reduzindo a câmera para 250 nós. Vai bater a chegada 250, 2231. Passa bom, 3562, né? Operado. Desça e mantenha 4 mil pés e ajustado 1.015, 5.625. Controle Salvador, é o TAM 3217, cruza 190 para 180. 3217, identificação, desse Martão 070, chegada BOF. 070 na BOF, TAM 3217. Senhor, 3 nautical miles, and then turn left to perform PUCA, departure Caju transition. Salvador control frequency 120.8, Salvador Tower 118.6 and Scorpion 5023. Decolagem 170. Livre decolagem, Xavier 37. Zero on PUCA, departure Caju transition. Departure frequency 120.8 here, tower 118.6 here, and it's call code for 5023, turn 3283. 5023, remote 13 coming ready for push and start. Okay, we are ready for push and start, turn 3283. Paulo 6321, pro táxi, com 103, 4 horas e 30, deu na Goiânia. 3, 4, 30, Goiânia, táxi autorizado via Pátio, Índia, Alfa, Fone, Estela, no zero, turno no 8, décimo ao meio, altímetro 1015, boa viagem, 3, 2, 1. Pátio, Índia, Alfa, 18, 6, 1015, obrigado. TAM 3283, there is a Airbus 218 passing behind you, after this test has passed, clear for push and start, come back for taxi. 7, decolou os 4, 3, chama o controle. Time 37, controle. Controle, TAM 3217, via direita. Vai manter agora a PRO 230 por 15 minutos. Desvios, TAM 3217. Controle Salvador, boa tarde. O Xalé 6327 decolado da El Luda. Xalé 6327, contato na Bernardo Ecológica, submantendo 240 após 2000 diretura. Ok, identificado, da Euleda, 6327. Trip 5626, para o sequenciamento, manterá a presente PU, terá como limite o localizador, descendo para 3000 pés, ajustado 1015. Para 3000, trip 5626, manterá a presente PU, o limite é o localizador. Controle 6327, confirma a voada Leo, da El agora? Pro de Leda, posição Leda. Ah, ok, certo, a prima da Leda, 6327. Passarelo 2231, reduz para 210 nós. 5491, complete your approach, call now power 118.60. 118.60, good night. Passagem 2231, subduturação para o sequenciamento, curva à esquerda para 015, o limite será o curso do localizador. Desce e mantenha 5000 pés, altímetro 1015. Esquerda 0, curva 5, limite ao localizador. Trip 5626 para o localizador, esquerda 130, pulso estabilizado, livre LS. Esquerda 130, livre LS autorizado, trip 5626. 321, alinhar e manter. Mantém, 321. Trip 5491, chame o final normal. Acolhe. E fazendo pushback, é a possibilidade de realizar o pushback simultâneo. A possibilidade tem, a menos vai preferir a aeronave no táxi, ok? Porque a posicionamento aí do pátio não tem como a aeronave fazer o táxi de modo a ser ainda oprimido no ponto de espera. Tá, tranquilo. Posicionamento força, Felipe. É só a ordem do táxi vai inverter. Firme, está livre do procedimento. Desça para 2000 e forma estabilizada no localizador. 5626. Vamos lá. Só 3192, boa tarde. Firme. Depois o SET solicita 180 como nível final. Suba e mantenha 180 aguardando autorização do 7. Suba e mantenha 180. Ok, 180 aguardando o 7. Passando identificação, desça e mantenha 060, a chegada na área. 4, vai sendo liberado pelo aeroporto da companhia que já está pronto para iniciar o push, ok? Ok. Voo 180. Ok, sobe e mantém 180, o Oxalé 637. Please, Versa Taxi, we have 85 on board, 3 hours of endurance alternating, Recife. Ele faz 3 horas Recife, a Tove Taxi vai a Menem, então India Alpha, Roadshot, Runway 10, Contour 118-6, Kirish 015, Tá 3283. Roger, April, India, Roadshot, Honey Point 10, Tower 118-6, Tá 3283. Lepo 01, reduza para 210 nós. Grau 08 nós. Utilizando o pushback, chame táxi, portão 4. Parar para o táxi, portão 4. 1, 2, 1, vou gravar. Tu correu à direita pro 070, informe estabilizado, desça até 3 mil pés. Ajustado 1, 0, 1, 5. Direita 070, descendo para 3 mil, ajustado 1.015. Afirmo, 1.015. Está autorizado a descida até 4 mil pés, com 1.015, confirmando a boa por quantas milhas? Autorizado pouso 150 graus 089. Pouso autorizado 35 meia do Tower 3283, holding point runway 10. Where do you have the traffic on front in sight? Roger, maintain position. Roger, Tower 3283. 5 que Luiz, que decolou 5-0, mantenha o setor sul, aguarde para o cruzamento. Primeiro contato. Afirmo. Cruzando 70 agora. Ok, cruzando 70, está em contato, radar. Subou 320, saiu da árvore. 320. 320. Ah, boa, 6321. Solicita sinal 380 para Brasília. 7 agora. Roda. Nesta pro, preciso que o senhor reduza até 209. Reduzindo, até 3201. Passaria 2231, estabilizado. Passaria 2231, prossiga descido até 2000 pés, agora é o final do LR. 2010. On the ground at 51, leaving the runway next to the right, ground 129. 21 no 862. 862, obrigado. Passaria do 2231 no livre LS em forma estabilizada. Aguarde transferência tua. 3-1. Ok, continue mantendo o setor sul do aeródromo. Torre Web 5729 LS baixar travado, usar o carro. Boa tarde, pista livre, autorizado pouso no 50 grau 079, informa o 7150 no setor sul do aeródromo, 2 milhas na linha do litoral, 1.000 pés. Tá ciente do tráfego, não tem no visual, tem o pouso autorizado, 5729. 5629. Bom, Salvador, tá 3151, pronto para o tarde com 1.67 a bordo, 4517 de autonomia alterando o galhão. 7417 com o galeão. Táxi à direita via Índia, quando espera 1-0, torre 18-6, altímetro 1-0, 1-5, boa viagem, tá 3-1-5-5. 3192, eu quero saber a voz companhia, esquerda, Juliette, Pátio 1, portão 4. Juliette, Pátio 1, 4, obrigado. Desce para 4.000 pés, ajustado no 015. 4.000 ajustado, 015. On approach, expect at least 5 minutes take off. Sure. Thank you, 10-3-2-3. Sim, para o solo. Vetoração para o sequenciamento, mantenha presente proa, será como limite o lucro. Afirmativo, é, mantendo a presente proa, limitado pelo localizador. Solicita a coordenação após o toque, solicita fazer toque remetida e após coordenação para realizar o procedimento do RDM Yankee da pista 10. Gente. Aqui no 3.017, desce até 2.000 pés e aguarde um último vetor para interceptar o localizador. Aqui no 3.017. Número 2, chame final normal, aguarde autorização de pouso. Passaria do 2.2.3.1. 3.1. Let you know that we are able to perform a rolling takeoff, which means a non-stopping takeoff. Roger, that you have conditions to take off from any intersection, but maintain position. Alright. Web 5729 no solo 55, libera a direita, solo 121 na decimal 9. Liberando a direita, solo 29, obrigado, até logo. Meia para o localizador, esquerda proa 1950, informe estabilizado. Esquerda proa 1950, tá 3217, pode descer para 1700, tá visual. 015729. Autorizado pouso, no 60 graus, 089. 01, curva direita pro 080 para o localizador. Descendo para 3.000 pés. Descendo para 3.000, pro 080. Whisky, mantém a espera ainda sobre o farol de Itapuã. Entry 283, clear to line up and maintain at your right and from intersection. Be prepared to take off immediately. Alright, I'll be prepared to immediately take off, clear to line up and wait for runway 10 to flight 283. Sareia do 2231 no solo 57, libera a direita na E, solo 121, décimo 9. 219. Mantenha a posição, aguarde para o cruzamento. 017 estabilizado. Afirmo. Complete a aproximação, chame torre 1 no 862. 1866, acabou. Olhe para o 01, desça para 2000, está livre do procedimento. Aguarde a transferência tua. Ativo autorizado 2000, livre do procedimento. 3217, autorizado pouso, 140 grau, 08 nosso. Desde posse, 3217. 303 ainda aguarde para o cruzamento, ok? Tech Salvador Approach Control, 120.8, bye bye. 3283, 20.8, good day. 12. Olimpo 01. Batiu, 8612. Foi Salvador, Olimpos 01. Olimpo 01, continua a aproximação, chame curta final para toque arremetida. Batiu, comandante final para toque arremetida, solicita após o toque arremetida as instruções para o procedimento VRDME Yank da pista 10. Gente, inicialmente, após a arremetida, sobe para 2.000 pés, aguardando instruções do controle de Salvador. Ativo, mantenha reta, mantenha sempre para 2.000, olha. 3, we got some build up at minor deviations to the right of course. Third deviation, down 3283. Right. No solo 00, libere a direita, solo 1219. Direita 1219, até 3217. Controle Salvador Oceano 6314, para medidor 170. Slam 314, essa identificação, desse mantém o nível de 0050, autorizado chegada à Mari. Recupou nível 50 na Mari, 6314. Ele aqui está 4 milhas da cabeceira 10. Charlie, tipo 3217, quebrou uma fita. Tá 3217, passa em frente. O reporte pronto para o coração. Tá livre táxi, você tem antes das leste, não tem ingresso no pátio 1, tá 3217. Família Brown. Bom, confirma embaixada travada, toca remete, Olympus. Confirme. Olympus na final, quando passar travado, toca remete, Olympus. Sim. Olympus 01 no toca remete. Autorizado, toca remetida, 1950 grau, 08 nós, subindo para 2000 pés após, aguardando transferência. Matiu. Para confins, até os aprovados, só está com a cota número 1, escute a formação. Victor, altímetro 1015. Paciente da Victor, 4198. Família Bravo, mantém aqui as pés. 3177, precisando ingressar via Juliette até o portão número 10. Juliette até o portão 10. 4198.4. 4. Autorizado com fins, nível de voo 360 via Bridge, após o peso 16. Decolete pelo zero, mantém a reta entre os arcos 2 na tese, terceira milha. Posso por direita, subida da El, Leda, após Leda, direto para a posição bridge. Controle 1208, por 18.6, acione 5031. Tá ok, tá atualizado com fins, 360, bridge, pesulo 1.6, depois conforme. Decolando da 10, cumprindo o perfil da saída da El, Leda, direto bridge. O transponder ficou 5031208, é o controle 186 torre, 4118. Correto, chama o ponto, portão 8. Chamaremos. Olímpio 03, cruzamento autorizado de meio ato, táxi até a lateral, até a táxi real, entre as táxi 2 Fox e Golf, para iniciar o teste motor. Ciente, mantenha para o outro setor norte, aguarde para curvar a direita. É, Olympus 01, tocou e remeteu 04, subo para 2000 pés, chame o controle em 1290.8. Matiu, subindo para 2000, que é 08. Alta, Manati, 1000 pés. Gente, Manati, 1000 pés, pista no 7, curva direita, via corredores ou direto, liberação pelo controle 1208, a torre 18.6, acione o padrão transponder 0125, é por essa. Então não tocou, arremeteu, tá batendo 2000 na reta de decolagem. Sente o Olympus 01, suba e mantenha inicialmente o 040, com espera em Salvador. Curvando pela esquerda, subindo ao 040, com espera em Salvador. Sim, Matheus. Levando para 4000, espera em Salvador com curva esquerda. 8 no 8, pushback acionamento. Mas o Datan vai estacionar a sua esquerda no 10, a porta está livre no 8. Pois é, a porta está livre, 4198. 5627, na escuta. Gente, boa tarde, tem informação, Victor. E, buraquinho, chame para o regresso. Decola a pista 17, correção pista 10, com a esquerda subida pouca, jam, transão, caju. Controle 1.20.8, a torre 118.6, acione 5017, o 35627. Mais um número 10, corredor forte. Sai da PUCA, Gema, transição Caju, o transponder é o 5017, 5627.